Diego e Johnny. Ele vira bêbado. Se você for embora, coração na hora pode até parar. Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar. Geraldo do Best. Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vá. Ficar sem você vai ser tão ruim, mas sem teu amor na cama vai ser ruim demais. Não fala que não tem mais beijo, ai, ai, ai, ai, ai. Não fala que não tem mais jeito, senão seu baby vai virar um bebo. Senão seu baby vai virar um bebo. Senão seu baby vai virar um bebo. Não deixa o seu baby virar bebo. Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vai. Ficar sem você vai ser tão ruim, mas sem teu amor na cama vai ser ruim demais. Não fala que não tem mais beijo, ai, ai, ai, ai, ai. Não fala que não tem mais jeito, senão seu baby vai virar um bebo. Senão seu baby vai virar um bebo. Senão seu baby vai virar um bebo. Não deixa o seu baby virar bebo. Que não tem mais beijo, ai, ai, ai, ai, ai. Não fala que não tem mais jeito, senão seu baby vai virar um bebo. Senão seu baby vai virar um bebo. Senão seu baby vai virar um bebo. Não deixa o seu baby virar bebo. Fontes, MAS Móveis Planejados.